Olá e sejam bem-vindos ao Manafix Podcast. Hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2016 e esse é o nosso episódio 3. Hoje eu estou aqui com Jaqueline. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. E hoje também temos um convidado especial, Nicolau, que é jogador de Magic e juiz nível 2 do Rio de Janeiro. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui hoje no podcast Manafix aqui falando com vocês. E eu sou o Tomás, completando aí a mesa dessa edição. Hoje a gente vai falar do GP Charlotte e do GP Los Angeles, mais especificamente dos problemas do GP Charlotte. Pra quem não sabe, a gente vai explicar exatamente a situação que se passou lá e, spoiler, não foi nada bom pra Wizards nem pro Magic. O Nicolau também vai contar a experiência dele, porque ele estava lá no GP Charlotte, apitando os side events e jogando o Super Sunday Series no domingo. A gente vai falar também do torneio Super Sunday Series. Temos comentários e discussão sobre o assunto de mocks da semana passada. E também vamos olhar pra frente e falar dos próximos Grand Prix e dos Regional Pro Tour Qualifiers que vão rolar no próximo fim de semana. Começando então com Grand Prix Los Angeles e Grand Prix Charlotte. Pra quem ouviu o nosso episódio da semana passada, a gente fez uma prévia do que seria o início da temporada do Modern e os dois GPs que aconteceriam nesse fim de semana. Antes a gente falar do GP Los Angeles, onde o assunto vai girar mais em torno do Magic propriamente dito, a gente tem que falar do GP Charlotte, onde a gente teve um dos maiores acidentes, uma das maiores infelicidades da história do Magic competitivo para Wizards e para a área de organized play deles. Nicolau, nosso convidado, explica para o ouvinte o que aconteceu de errado no Grand Prix Charlotte. Aconteceram várias coisas erradas no Grand Prix Charlotte. O problema começou depois do round 3, quando entraram todos os jogadores que tinham bye. Aconteceu algum problema no programa de rodar o torneio, né? Então, o pareamento para a quarta rodada foi aleatório. Pessoas com pontos diferentes jogaram com os outros, o que atrapalha o tiebreaker, atrapalha os matchups, né? E, logicamente, os jogadores ficaram muito chateados com isso. E o que aconteceu foi que, enquanto tentavam resolver esse problema, houve um atraso aí de umas 3 horas, mais ou menos, entre o round 4 e o round 5, que eles estavam tentando descobrir qual Wizard, como é que eles faziam para resolver esse problema. E aí eles decidiram continuar tocando o torneio nesse esquema meio bagunçado mesmo, com os pairings aleatórios. Depois eles tentariam resolver, para não atrasar o torneio mais do que já estava atrasando. Bastante compreensivelmente, muita gente dropou. Acho que foram por volta de 600 ou 700 drops, é um número bastante alto. E a Star City ofereceu eles chamavam de Infinity Badge lá, que na verdade dava acesso a todos os challenges, que eram eventos suíços que estavam ocorrendo. Então você podia jogar sem pagar a inscrição, challenge modern, o challenge standard, mas principalmente as pessoas queriam jogar o challenge selado, porque você ganhava o produto, né? Então você não pagava a inscrição e ganhava um produto. Então todas as pessoas que droparam foram diretas pro side event, e essa hora que eu tava apitando um torneio de gigante duas cabeças, eu vi um enxame de jogadores saindo do main event e vindo na nossa direção pra jogar os challenges. Quando eu saí de lá no sábado, ainda tava acontecendo um torneio, porque atrasou muito. Nem sei que horas que terminou o final. Lembrando aí dois detalhes. Um é que normalmente o emparceiramento é no formato suíço, onde os jogadores enfrentam outros jogadores que têm a pontuação parecida. Isso tudo favorece com que jogadores no final do torneio que tenham a pontuação X tenham enfrentado uma dificuldade semelhante a outras pessoas que eles vão superar ou não com a sua pontuação, e também faz com que os métodos de desempate façam sentido, né? O principal método de desempate é o percentual de vitórias dos seus oponentes, e quando você joga contra oponentes aleatórios, essa métrica pode ser jogada no lixo. Então é um problema grande para quem está jogando competitivamente saber que você não está respeitando o emparceiramento suíço num torneio desse porte. É, outro problema que teve também lá no torneio é que, bom, eles anunciaram que eles iam correr o torneio nesse método aleatório mesmo, porque eles não iam conseguir solucionar isso rápido o suficiente, sendo que lá pra sétima, oitava rodada, eles conseguiram emparcerar normalmente no suíço por pontuação mesmo. Não sei o que aconteceu, não sei se eles conseguiram consertar ou se foi o programa que fez isso sozinho, aí corrigiu de novo. Então, os jogadores que já estavam com a expectativa de estar jogando contra oponentes aleatórios, agora de novo voltaram a jogar contra os oponentes que eles deveriam estar jogando. Isso também foi mais uma coisa que bagunçou. Uma das teorias que está até no artigo do MTG Scorekeeper, que a gente vai colocar nas notas, é de que um ou mais jogadores não teriam sido incluídos no torneio antes do torneio começar. Isso foi descoberto lá pela quarta rodada, e quando esses jogadores que foram incluídos depois foram inseridos no sistema, no WLTR, que é o software da Wizards, isso apagou duas rodadas do torneio, ou pelo menos deixou de contar duas rodadas, o que fez com que os emparceramentos se tornassem aleatórios. E que se esses jogadores tivessem saído do torneio até um certo ponto, o emparceramento voltaria ao normal a partir daí. Então a gente teve na oitava e nona rodadas do primeiro dia e também no segundo dia o emparceramento normal no restante do suíço. Só para esclarecer então, esse blog, o MTG Scorekeeper, ele é escrito pelo Ricky Hayashi, que é um juiz nível 3 lá dos Estados Unidos, que costuma ser Scorekeeper de GP. Ele já veio aqui pro Brasil ser Scorekeeper daqui. Ele é um Scorekeeper com muita experiência. Então, o que ele está falando lá, e ele estava supervisionando os outros Scorekeepers do evento, é de alguém que sabe do que está falando. Esse Rick Hayashi, ele comentava no SCG há uns anos atrás. Ele era bastante ativo para o público também, né? Não só para quem estava jogando. Ele escrevia bastante no SCG sobre organização de torneios e regras e alguns artigos sobre decks casuais e coisas do tipo. Pensando em tudo o que aconteceu, vocês acreditam que existe alguma coisa que a Wizards possa fazer para melhorar a aparência dela como empresa e como controladora do Magic depois desse evento? A gente tem que ver como vai ser o comportamento no próximo GP, esse fim de semana, nos próximos GPs, né? Para ver se tem alguma consequência mais drástica, tipo boicote, queda no attendance. Acho que a Wizards, ela se safou bem nessa situação aí. Porque se isso tivesse acontecido em um GP de qualquer outro organizador que não fosse a Star City Games, daria muito, muito mais errado. Porque a Star City é muito organizada. Cada um tem uma função muito definida, tipo, não tem tolerância de atraso. Então, se fosse algum outro organizador, isso seria um problema muito maior. A Wizards, com certeza, não ia se safar tão fácil dessa. Eu acho que a Wizards até colocou claramente que ela era o problema, reconheceu o papel da Star City em contornar, porque realmente o organizador, nesse momento, tudo que ele pode fazer é tentar minimizar os danos, mas a Wizards assumiu o problema, sendo um problema do próprio software, pensando que o problema não está na mão do staff que estava lá, o problema não está na mão do organizador, que é o Star City Games. É um problema do software da Wizards, que é usado para organização de torneio. Então a gente pensa nisso aqui e pensa num outro evento há 3 anos atrás, que também deu um belo golpe na percepção de valor da Wizards, que foi o crash no Magic Online durante um torneio Premier. Vocês acham que a situação dos ativos eletrônicos da Wizards vai passar por alguma mudança drástica no futuro, ou precisa passar por alguma mudança drástica no futuro? Eu acho que precisa. Não que a Wizards não esteja fazendo nada a esse respeito, porque parece que esse problema também teve no GP Barcelona. Pelo Twitter o pessoal estava falando, parece que esse problema também teve no GP Barcelona e em outro GP que eu não me lembro qual, mas vocês falaram pelo Twitter. Não é a primeira vez que ele dá um problema, mas, como o pessoal falou, pelo menos cada vez é um problema diferente. Parece que a cada vez que eles acham esse bug, eles vão lá, atualizam o software. Assim, é horrível que isso tenha que ser descoberto durante um GP. Eu acho que não é o jeito de você fazer isso, mas em compensação, pelo menos a gente vê que alguma coisa está sendo feita. Eu acho que se a Wizard não intensificar esse tipo de solução, vai ficar ruim para ela no longo prazo, né? Parece que o que está faltando realmente é planejamento, né? Eles precisam de alguém que planeje melhor quais são os tipos de problemas que podem acontecer num torneio desses para poder se preparar, poder preparar o próprio software para enfrentar esses problemas. Quais são as outras pessoas que têm esse tipo de problema? Quais são as outras pessoas que têm um torneio suíço com mais de 1.000 pessoas? Que eu saiba só a Wizard. Então ela tem que descobrir quais são os possíveis problemas e tentar solucionar antes de que eles aconteçam. Parece um desafio suficiente. É um desafio tanto, mas é o problema que a gente tem para resolver. E eu vejo da seguinte maneira: tem tantos pontos que a gente pode ser implicante com a Wizards nesse momento, implicante no sentido de procurar os mínimos defeitos e não de ser injusto, porque a empresa deu um motivo nesse momento. Se você olhar para o que o Jaqueline falou dos bugs, ok que são bugs diferentes, mas são bugs que têm uma consequência muito grave quando eles se manifestam. Então não adianta ele funcionar quase sempre, e aí de vez em quando tem um grande número de jogadores envolvidos, você tem um problema desse nível. Ou você ter um crash de um torneio de mais de 1.000 pessoas no Magic Online. Essa é a situação que exatamente deveria dar menos problema. Pois é, e pensando no que o Fadinha falou sobre ter alguém coordenando os testes e prevendo as situações que vão acontecer, se você pensar bem, nem os organizadores de torneio, nem os juízes são funcionários da Wizards. Eles trabalham em acordos individuais, alguns contratos, alguns num esquema muito mais de comunidade, o Nicolau pode falar muito melhor do que eu, mas nenhuma dessas pessoas está conectada com vínculo com a Wizards. Isso é um problema na qualidade e na velocidade com que a Wizards cataloga e age em cima de todo esse retorno que ela deveria receber, tanto dos organizadores de torneio quanto dos juízes, e se você pensar no caso do Magic Online, dos jogadores. Então, isso já é um fator limitador na velocidade da Wizards. Nicolau, você quer adicionar alguma coisa? Ah, vou pegar essa deixa que você falou aí, então, que realmente é um problema de comunicação, assim mesmo, entre a Wizard e as outras partes, né? Porque a Wizard, ela é responsável por prover e desenvolver esse software, né, de correr torneios, mas o TO não tem muito input nisso, quer dizer, ele não contribui para a criação desse programa que ele mesmo vai ter que operar para o torneio acontecer. E os juízes, então, em relação ao software, só os score keepers mesmo que devem ter alguma noção, assim, do que o programa deveria fazer, de que maneira ele deveria melhorar. Como você falou, tem esse problema de comunicação em cima de tudo ainda, porque, bom, a gente, os juízes, não somos funcionários da Wizard. E, assim, a Wizard, ela faz um contrato com o TO para o TO correr o torneio. E aí o TO entra em contato com os juízes para trabalhar no torneio, né? Não é simples resolver os problemas quando tem esse tipo de comunicação. E pensando numa empresa do tamanho da Wizards of the Coast e que se propôs a entrar no mundo do software, ou porque quis ou porque precisou, que o Magic Online, se você for pensar, hoje ele é 35% da receita de Magic. É uma necessidade da Wizards manter o Magic Online. E os torneios também são uma grande parte da promoção, da propaganda do jogo. Então, a Wizards não tem muita escolha se não se manter desenvolvendo software para apoiar os torneios. Esse processo de desenvolvimento de software, ele necessita investimento e necessita paciência. Não é só falar que os programadores da Wizards são o problema, eles não são tão bons quanto da Blizzard ou XYZ, que provavelmente são programadores muito bons. Só que a gente não sabe se a Wizards investe em ter equipes grandes o suficiente. O MOL é um programa que existe desde o Windows 95 e vem sendo remendado e colado com Band-Aid desde então. Nunca foi realmente construída uma versão do MOL que fosse do zero, uma experiência completamente diferente. E você não ouve falar outras pessoas na Wizard, sem seus engenheiros de software, que pensem na experiência do usuário, quem acha que é intuitivo aqui usar o MOL ou usar o Walter ou DCI Reporter, para quem é mais antigo. Provavelmente ninguém. Ninguém pensa no design, programas teriam uma aparência que seja fácil de você entender. Ninguém coleta todo esse retorno e todas essas informações e pedaços de conhecimento das pessoas que vão ser o principal cliente do programa. Não adianta você desenvolver no vácuo, esperando que o seu usuário vá se adaptar ao seu produto com a maneira de usar que você planejou. Você tem que pesquisar quem são as pessoas que vão usar e como elas usam para prever todo esse tipo de revés que pode ter no ciclo de vida do programa. Inclusive em torneios desse tamanho. Antigamente era até uma desculpa. Ah, os programas não foram criados imaginando que a gente teria 2.000 jogadores no torneio. Mas agora a gente tem novos programas, novos pedaços de software que sabem que a gente pode ter até mais do que isso num único torneio. Então, não é só a Wizards precisa ter programadores melhores ou pagar melhor seus programadores, mas precisa ter um investimento como um todo numa equipe que entenda não só do programa, mas de quem vai usar o programa e tenha paciência para refazer todos esses produtos eletrônicos com o tempo suficiente para que eles se tornem o que os jogadores, os organizadores e os juízes querem e precisam que eles sejam. Alguém tem mais alguma coisa para adicionar sobre essa situação no GP Charlotte? Só um comentário rápido. Os jogadores que passaram para o Day 2 tinham informação de que os tiebreakers não iam passar para o Day 2, né? Ia resetar, só que chegando no Day 2, eles descobriram que, na verdade, os tiebreakers iam continuar o Day 1. Pelo que os jogadores falaram ali, deram aquele suspiro, não sei se eles gostaram muito, não. Pelo que eu li no artigo, é que eles realmente queriam tirar os tiebreakers para o segundo dia, mas o programa não tinha essa opção de resetar os tiebreakers. Agora, em relação ao que o Tomás falou da equipe de desenvolvimento de software, talvez isso aí seja uma grande falha da Wizard de verdade, de não querer contratar gente que está realmente usando esse produto, no mínimo como um consultor. Assim. Se você está fazendo o WR ou o Alter, chamar um juiz que esteja acostumado a lidar com isso, talvez escolha a equipe de GP, talvez até o próprio Rick Hayashi, pelo menos como alguém que usa isso na prática e pode solucionar esses problemas antes de chegar nesse estágio, de dar um pau desse num GP. Sem dúvida, não duvido que isso seja necessário para o Wizards fazer. E, inclusive, acho que muitas pessoas da comunidade teriam um interesse enorme em trabalhar junto com a Wizards em um projeto desse tipo. Precisamos encontrar um juiz que já tenha trabalhado como scorekeeper e que tenha formação em TI. Eu acho interessante isso que o Thomas colocou. Seria interessante para o Wizards abrir algum tipo de consulta para quem quisesse dar algum tipo de feedback, qualquer que fosse. Talvez eles pudessem tirar algum proveito disso, né? E o Fadinha falou experiência em TI, mas não necessariamente a pessoa precisa ser um engenheiro, um desenvolvedor de software. Basta, por exemplo, alguém que tenha experiência com os programas de torneio e que vá coletar insights e comentários, feedback de vários outros organizadores de torneio, vários outros scorekeepers, e comunicar isso para a equipe que está, de fato, escrevendo o código, para que seja levado em conta e que os testes sejam mais abrangentes e não fique só a gente do lado de cá como consumidor e os programadores num mundo isolado onde eles têm uma descrição do que é preciso ser feito, mas não estão recebendo a informação qualitativa necessária para desenvolver esse tipo de produto. Fechando então o assunto chato da semana e indo para a parte legal, nosso convidado Nicolau esteve lá no GP Charlotte, teve a experiência de ser juiz em alguns eventos paralelos e também a experiência de jogador no Super Sunday Series. E a gente queria também dar a oportunidade dele contar um pouco mais de como é experimentar um torneio em outro país com um organizador famoso e respeitado e também o lado de ser juiz num local onde haviam mais de 2.000 pessoas e vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Fala aí, Nicolau. Então, esse foi o quarto GP que eu apitei, né? Mas foi o primeiro GP que eu apitei fora da América Latina. A primeira coisa que eu notei, e que como jogador, certamente qualquer um notaria, é a diferença na organização, assim. Eu acho que qualquer um aqui que lembre do GP São Paulo de 2015... vai lembrar do caos que foi a sexta-feira. Que a gente, por exemplo, teve que chamar 20 juízes na hora para cobrir. Tava caótico. A proporção é muito grande, é muita gente. E uma coisa que eu achei interessante, diferente aqui do Brasil, o perfil de jogador lá é muito mais variado que aqui. Quer dizer, eu via gente mais velha, gente mais nova, homem, mulher, irmãos, casais. Aqui não tem ainda essa variação de perfil de jogador. Eu achei isso legal. Eu apitei um torneio Legacy e um torneio de Red Dead Giant. E eu notei isso bastante, assim. A diferença do tipo de jogador daqui de lá. Especialmente do Red Dead Giant, que é mais normalmente pra casualzão. E que tá lá pra brincar mesmo, não quer saber de competir e tal. E outra coisa que eu notei, assim, de cara também. Que lá tem muito, assim, muito mais juiz. em números mesmo que aqui. Quer dizer, a gente fica com uma carga de trabalho muito menor do que a gente tem aqui. Porque a Star City, ela fica martelando na nossa cabeça sempre que a gente tem que se preocupar com atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente é a coisa mais importante. Então, como a gente tem uma carga de trabalho menor, a gente tem um espaço para focar nisso. Para garantir que todos os jogadores saiam de lá felizes. Apesar do contratempo no main event, né? Se bem que isso foge do nosso escopo um pouco. E acho que a Star City agiu muito bem quando ela foi confrontada com essa situação bizarra aí, de 3 horas de atraso e tal. Acho que os jogadores ficaram, à medida do possível, eles ficaram satisfeitos. A Star City protegeu a Wizards de um dano ainda maior. Ela não foi de maneira alguma percebida como vilã dessa história. Como não tava trabalhando domingo, eu fui jogar o Super Sunday Series. E para quem não sabe, é um evento que o ganhador ganha uma passagem para Seattle, a base da Wizards, né, o headquarters, que tem um torneio com ganhadores do Super Sunday Series de vários GPs. E aí eu não sei como funciona a premiação e tal, imagino que seja um negócio tipo Fantástica Fábrica de Chocolate, sei lá. Além da Fantástica Fábrica de Chocolates, o torneio tem um prize pool, acho que de 20 mil dólares. Ó, então melhor ainda do que Fantástica Fábrica de Chocolate. Pelo que eu ouvi, o Super Sunday ele foi criado porque antigamente, no domingo do GP, sempre tinha um PTQ, né? E tirando o PTQ, tinha muito incentivo das pessoas para irem lá domingo e tal. Então eles queriam colocar um torneio grande e inventaram esse negócio do Super Sunday Series aí. Que muda de formato também. Não é sempre o mesmo formato. O que eu joguei foi selado. Selado de Shadows of Innistrad, que Até eu. o ano passado tinha dois wings, né? Tipo, um standard e um selado. O top 4 de cada wing dessa fazia um top 8 draft. Mas eu acho que para esse ano eles mudaram e todos são selados. É, bom, aí esses torneios costumam ter um número razoável de jogadores. O que eu joguei deu uns 100 jogadores e tal. Eu abri uma vacin foil e isso foi suficiente para eu abrir 6-0. Eram 8 rodadas. Aí eu dei D&D, fui pro top 8. Draftei um deck bem medíocre, um GW bem medíocre. Bom, aí eu fui eliminado no top 4, mas foi bem divertido. Eu não tenho tantas oportunidades de jogar torneios grandes, competitivos. E foi uma boa prática até pro GP São Paulo de 2016, que vai ser selado de equipe, né? Eu, inclusive, vou jogar com o Fadinha, vou ter que carregar ele de novo, que nem eu fiz em 2014. Galera, se prepara bem aí, porque é pesado o peso, hein? É pesado mesmo, tá? E aí foi mais ou menos essa a minha experiência. Eu acho que GP é muito legal. Eu acho que jogador de Magic que não foi GP não sabe o que tá perdendo. Então, quem tiver a oportunidade de ir a qualquer GP, vai, nem que seja para passear, sei lá, mas só para ver o tamanho do negócio. Todo mundo ali jogando Magic. Muito legal. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, quando você fala de aqui você tem uma diversidade maior, o GP atraindo gente da Argentina, do Chile, etc. Me parece que tem muito a ver com a oferta de GPs da região. Se você for pensar, aqui tem um ou dois GPs na América Latina por ano, e é muito fácil você viajar lá nos Estados Unidos. Não é um país que é tão acessível para todo mundo, né? É um país que não tem muitos países fronteiriços, como é o caso do Brasil, e lá também tem uma oferta assustadora de GPs, né? Praticamente a cada semana você tem um GP lá. Então acho que isso pode ter muito a ver. É, só para você ter uma ideia, enquanto o GP Charlotte aconteceu exatamente no mesmo dia que está acontecendo o GP Los Angeles. Dois GPs do mesmo formato no mesmo país. E os dois deram mais de 2.000 pessoas, né? 4 mil pessoas querendo jogar Modern nos Estados Unidos no mesmo fim de semana e os prós no Twitter todos reclamando do Modern. Imagina se as pessoas gostassem do formato. A segunda coisa, você falou da diversidade, você ter um público lá que tinha gente de várias idades, tinha várias composições de famílias, casais, etc. e tal. Queria saber se tem alguma pista de por que isso acontece lá e não acontece aqui. Tem alguma coisa no ambiente, na organização do torneio, que faz ele ser mais convidativo para um público que talvez não seja tão envolvido hardcore no Magic como é o público que frequenta os GPs aqui na América do Sul? Acho que é por aí mesmo. Acho que é o jeito que o ambiente é construído lá que é capaz de abarcar esse perfil diferente. Quer dizer, vai lá o grinder de GP, que quer jogar o GP, quer competir e tal, só que é isso. Mas também vai lá o que eu vi esse fim de semana, eu achei muito legal, um pai de uns 30 anos levando o filho dele de 5 anos pro primeiro torneio dele. E aí o pai veio falar comigo e tal, pediu para eu dar uma olhada, que ele tava meio preocupado se o filho ia se sentir intimidado, uma coisa assim. O moleque não tá nem aí, tá? Curtiu pra caramba, falei com ele no final do dia e tal. É o jeito que a comunidade ela se estrutura mesmo, assim, pra abrigar esses tipos diferentes de jogadores. Porque lá o Magic é ultra desenvolvido, né? Quer dizer, você vai em qualquer cidadezinha, daí tem Magic, tem juiz, PPTQ e tal. Só o número bruto mesmo de jogadores da comunidade, o fato de ser próximo da Wizards, cria um ambiente diferente daqui. Aqui a gente ainda precisa fazer muita coisa, sabe? Tem que se preocupar com muita coisa ainda. Você vai ter juiz suficiente para hospitar os PPTQs daqui. Então, são tipos de problemas diferentes que as comunidades enfrentam aqui e lá. Eu acho que tem a ver, sim, com isso que você falou do ambiente, de que maneira o ambiente é confeccionado. É, em relação a esse ambiente, também tem nos Estados Unidos e na Europa, tem uma percepção diferente do que é um jogo, do que é um board game. É uma coisa muito mais familiar do que aqui. Aqui, jogo é para criança. Se você tem 18 anos e joga alguma coisa, algum problema você tem, na visão tradicionalista brasileira. É, e lá não tem isso, lá jogos e essas coisas são uma coisa de família de qualquer idade, né? Tipo, os filhos, os pais, os avós, todos jogam o mesmo jogo junto em casa como uma cultura. Não necessariamente Magic, né? Qualquer outro board game ou qualquer outro jogo em si. É uma questão de percepção mesmo. Aqui tem realmente muito isso, tipo, pô, você tá 50 anos aí jogando esse joguinho de carta, ou um jogo de tabuleiro, o que seja. As pessoas acham isso estranho aqui. Lá, com certeza, não tem a mesma visão do que as pessoas têm aqui, né? É, o estigma do nerd existe em qualquer lugar, mas eu concordo que em outros países existe uma percepção muito menos negativa, ou a percepção negativa tá numa parcela muito menor da população. Até porque todos esses hobbies, etc. e tal, eles movimentam indústrias enormes que envolvem muito dinheiro, e muitos deles, o público mais desejável é justamente o público adulto que tem uma renda à disposição para ser gasta com lazer, enquanto quando você pensa em crianças e adolescentes, dependem da boa vontade e também da condição dos pais para financiar um hobby desse tipo, que é altamente intelectualizado e caro. E na realidade brasileira, só você vê que até uns 3 anos atrás, quando começou a ter bastante board game sendo lançado aqui, o que você achava de qualquer jogo de tabuleiro era ir numa loja de brinquedo e comprar o Oli Banco Imobiliário, e era só isso, e jogo da vida. Não tinha realmente essa cultura, ela começou a aparecer aqui no Brasil há uns 2, 3 anos atrás. Então vai levar um tempo para isso se difundir e passar para as próximas gerações. Isso vai levar bastante tempo. Até lá a gente vai ser bem atrasado nesse sentido. Vamos falar de Magic então? Vamos falar de Modern. Na semana passada a gente fez várias previsões sobre como seria o metagame do Modern. E uma coisa que eu tenho certeza é que nenhum dos dois decks que venceram os GPs foram mencionados no podcast da semana passada. Em Los Angeles, a gente teve o Simon Slutsky vencendo com Merfolk. E em Charlotte, depois de toda essa confusão, sim, tivemos um campeão de GP jogando de Ad Nauseam, que foi o Andreas Gans, que foi de Zurich, na Suíça, jogar o GP em Charlotte, ficar 3 horas esperando a quinta rodada, mas ainda assim saiu com a taça do GP. Pensando não só nos campeões, mas no metagame que foi visto no fim de semana, o que foi diferente do que a gente discutiu na semana passada? Como a gente previu, se a gente tivesse jogado com o deck que a gente escolheu, seríamos todos fumados. Apesar da gente não ter acertado muito da nossa previsão, olhando os top 8, ele não fica tão longe. Aquela falta de Melira Company no Day 2 do SCG foi uma coisa pontual. Teve um Bunt Company no top 8 de Charlotte. É, teve um Melira Company em Los Angeles e um Naya Company. Então, a falta do Company na semana passada foi uma coisa pontual. Fadinho, alguma outra menção aí? Você tá no time dos prós que não curte Modern? Tô. Perfeitamente. É um pro player por completo. Vamos facilitar, então. Todos esses decks que a gente mencionou, sim, eles fizeram parte do metagame, apesar da gente ter ficado um pouco surpreso, por exemplo, com o Merfolk, que não era algo que estava muito top of mind na semana passada. Mas o deck de Ad Nauseam, além dele ganhar o jogo com Laboratory Maniac comprando o deck inteiro, ele tem 62 cartas, o deck campeão de Charlotte. Pensando que é normal jogadores competitivos acharem que um deck com mais de 60 cartas é um deck inferior, já que você reduz a sua probabilidade de comprar a carta necessária no momento necessário e reduz também a consistência do deck, ou seja, a capacidade do deck de fornecer jogos semelhantes um com o outro e situações de jogo semelhantes que possam ser resolvidas com as mesmas cartas. Como que um deck com 62 cartas ganha um torneio de 2 mil pessoas? Fadinha, agora você vai ter que me ajudar a explicar. Não se importando tanto com essas duas cartas a mais que ele tem no deck, que ele tem, porque tem muita maneira de manipular o baralho e muitas cópias das cartas importantes para o baralho. Mas, por exemplo, o deck tem basicamente duas win conditions, né? Lightning Storm e Laboratory Maniac. Só pensando nisso, já seria uma carta para cortar. Esse deck não poderia jogar com uma win condition só? Outra, antes de você responder, o deck tem Phyrexian Life e Angel's Grace. 4 de cada. O deck precisa dessas 8 cartas para ganhar? Ou pensando para sobreviver o suficiente até o turno onde ele pode ganhar? Eu imagino que não. Provavelmente ele poderia ter cortado essas duas cartas. É meio difícil entrar na cabeça de todos os jogadores de Modern para poder saber exatamente como essa mudança no deck, essa diferença no deck afetaria os matchups. Aparentemente parece que sim. Ele poderia cortar. Não, na verdade, não tem nenhuma carta nesse baralho, nesse main deck, que é completamente necessária. Bem, ele tem que ter pelo menos uma win condition. Sim, sim. É óbvio. Não tem nenhuma uma carta nesse deck sim. Que seja completamente necessária. Nem sim. A 22ª Land, nem o 4º Phyrexian Life, nem o 4º Angel's Grace, nem mesmo o 4º Ad Nauseam, nem mesmo o 3º Pact of Negation, ou o 4º de Serum Visions ou Sleight of Hand. Não tem realmente nenhuma carta que seja completamente necessária. Eu sinceramente não sei por que o Andreas escolheu jogar com 62 cartas. É uma coisa que teria que perguntar pessoalmente para ele. Você acha que, pensando num deck de combo, é mais fácil você aceitar uma anomalia dessa do que num deck mid-range, por exemplo, ou agro, justamente por ele poder comprar e selecionar tantas cartas com efeitos tipo Serum Visions, com alguns tutores, com Ad Nauseam, que é um mecanismo de compra, etc. É, isso tem mais a ver com o que exatamente as suas cartas fazem, né? Se a maioria das suas cartas fazem a mesma coisa, que é, no caso, ser uma peça do combo, você pode jogar com mais do que 60 cartas no deck, porque você não precisa especificamente comprar aquela uma carta que você precisa para ganhar no seu deck. Mas eu não sei, realmente é difícil dizer. Pois é, eu tentei montar uma armadilha para você, mas você infelizmente não caiu. Porque olhando na lista do top 8 de Charlotte ainda, tem o Adonis Medrano, que jogou de Jundi. E adivinha, o deck dele tem 62 cartas. Também fez top 8 em Charlotte. Então, o Walter, o aplicativo da Wizards, para de funcionar A gente tem emparceramento aleatório, 700 jogadores dropam do torneio e dois jogadores com 62 cartas fazem top 8. Fora isso, pouca coisa aleatória aconteceu nesse torneio. Ah, deixa eu então aproveitar para dar mais um dado aqui. Passou um número maior do que o normal de pessoas X0 do Day 1 pro Day 2. Acho que foram um pouco mais de 10 pessoas. Isso provavelmente tem a ver com o emparceramento aleatório, já que normalmente os jogadores que estão X0, eles se canibalizam no topo da tabela, mas quando você não está respeitando o suíço perfeitamente, o jogador X0 pode jogar com pessoas que já têm derrotas e aí você mantém mais desse X0 ao longo de várias rodadas. Beleza, galera. Mais alguma consideração sobre o que aconteceu no fim de semana do Modern? É, eu, como não sou jogador de Magic direito, né? Só uma curiosidade minha aqui para os experts. Esse deck do Sam Black aí de Death Shadow é um deck, assim, normal no metagame de Modern? É, não, ele existe há não muito tempo, mas agora ele já está ficando meio comum o suficiente para a gente considerar um arquétipo próprio do Modern. Em relação ao que a gente falou semana passada, teve um deck, um Grixis Control com 4 Ancestral Vision no main, que foi uma coisa que a gente debateu bastante semana passada. O deck do Corey Burkhardt. Em Los Angeles, né? Eu vi umas partidas dele no Coverage e eu gostei bastante do deck, como ele se comporta. E o Patrick Chapin também jogou com um Grixis Control, também com Ancestral Vision, não sei se 4, provavelmente sim. Mas tipo, é uma tendência que a gente disse semana passada e que acabou se concretizando essa semana. Sim, até porque na semana passada a gente tinha aquelas anomalias de decks com alguns Ancestral Vision no sideboard. E agora a carta que acabou de sair da lista de banidas parece que está se consolidando um pouco mais como referência no azul. No GP Los Angeles tinha um menininho de 13 anos na final do GP. Que tá jogando de Affinity, né? Jogando de Affinity. Todos os experts disseram, inclusive, que ele era altamente favorecido na final, jogando de Affinity contra o Merfolk. É, eu vi a final, eu acho que ele perdeu porque ele tinha 13 anos e o outro cara já é mais experiente no Magic. Pelo que eu vi, assim, ele conseguiu contornar situações por pura experiência e o menininho, ele acabou perdendo por pura inexperiência. É complicado falar isso. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas de uma certa forma ele já teve que jogar um torneio muito longo, apesar de que quando você tem 13 anos você tem energia para jogar Magic, sei lá, 50 partidas sem interrupção, mas ao mesmo tempo exige muita concentração para jogar nesse nível. E ele conseguiu chegar numa final, e é estranho dizer que na final foi um problema para ele a falta de experiência. Ele acabou caindo nas armadilhas que o cara do Merfolk plantou pra ele. Na verdade, quando eu falei falta de experiência, foi nesse sentido. É possível que ele também não tenha muita experiência com o formato em si. Merfolk não é um deck tão difundido, eu imagino, nesse momento do Modern. O Merfolk, geralmente, ele entra nos holofotes quando o azul tá prevalecendo no formato. Hoje, se você pensar, as melhores cartas azuis estão na lista de banidas do Modern e a gente não tem aqueles arquétipos mega dominantes baseados em azul que a gente teve em formatos como Extended no passado, por exemplo. Então não tem um campo fértil para o Merfolk. Então eu não sei se o finalista do GP Los Angeles tinha experiência em enfrentar o Merfolk. Acho que esse pode ser um dos pontos também. O Merfolk, ele é um deck que ele sempre existe no ambiente local, especialmente no Modern, onde as pessoas tipo, se agarram ao pet deck. Aparece bastante Merfolk, não dominando, mas ele está sempre ali, né? Alguém está jogando de Merfolk. Mas não é um matchup que, se você está treinando sério para um GP, não é um matchup que você vai se focar muito, né? Isso que você falou sobre o Merfolk se destacar quando o metagame tem predominantemente azul condiz com o que a gente previu da semana passada, que mais decks com Ancestral Vision e Nahiri iriam aparecer nessa semana. E esses decks são decks que o Merfolk provavelmente seria bom contra. Sim, Nahiri, a melhor carta azul que é branca e vermelha do momento. Pode ser essa uma das razões porque o Merfolk ganhou esse torneio. A gente tá falando de top 8, mas tem alguma coisa assim digna de nota no top 16 ou top 24, sei lá, dos torneios? Eu vi algumas coisas interessantes, mas acho que fora do top 8, se você for olhar, teve um jogador que se chama Zheng Dongshan. Eu acredito que ele não fez top 8, mas no GP Charlotte ele jogou de BR. O combo dele era Goblin Dark Dwellers com Boom Bust. Então a ideia do deck era basicamente a ideia do Hernan Gedon no Standard de 1000 anos atrás, onde você fazia uma presença no board e limpava todas as lands da mesa. Na verdade, ele fazia isso com uma jogada só. Ele usava Boom Bust no início do jogo, numa das modalidades, e depois ele, com o Goblin Dark Dwellers, ele dava flashback na outra modalidade para limpar todas as lands e ficar com um 4-4 como a única permanente em jogo. Isso é uma coisa nova no Modern, então. Aliás, se o Nicolau quiser explicar exatamente como isso funciona, já que ele é um juiz nível 2, como que a pessoa pode fazer um Goblin Dark Dwellers e castar o lado Bust da carta, né? O Boom custa 2 manas, o Bust custa acho que 5 ou 6. Porque a habilidade do Goblin Dark Dwellers, ele pede um tipo de informação para você poder dar o alvo em alguma carta. Então ele pergunta, essa Instant ou Sorcery 3 ou menos, aí ele vai ver a carta, Boom Bust, e essas cartas, essas Split Cards, elas têm as duas informações. Então Boom Bust tem tanto custo 2 quanto custo 6. Então qual é a informação que o Goblin vê? Ah, essa carta aqui custa 3 ou menos, né? Então ela é um alvo legal pra minha habilidade. E aí quando você coloca na pilha essa mágica, você escolhe o lado que você vai castar, que você vai conjurar, por isso que funciona isso. Da mesma maneira que funcionava com o Bloodbraid Elf. Isso. É a mesma situação, basicamente. Só para recapitular também, Boom Bust é uma split card onde Boom é um feitiço que custa uma vermelha e uma de qualquer cor. Destrua a lane de alvo que você controla e a lane de alvo que você não controla. E Bust, que é a outra metade da carta, também é um feitiço, também vermelho, custa 5 de qualquer cor e uma vermelha, destrói todas as lands, é um Armagedon vermelho. E aí, usando o Boom no início da partida, colocando essa carta no cemitério e trazendo de volta com Goblin Dark Dwellers no modo Bust. Esse deck do Zheng Dongshan, ele fez 9-0 no primeiro dia, mas não fez top 8. Eu acompanhei mais o coverage do GP Los Angeles por vídeo. E no top 16 eu não vi nenhum deck tipo esse bem diferente. A não ser os que fizeram top 8, que a gente não esperava, que era o deck de Adnausa. Pelo menos nas winning que eu vi e que foi comentado lá, eram só decks mais padrão que a gente já tinha falado sobre na semana passada. Teve Jund perdendo o winning, teve Tron perdendo o winning, mas nada que seja digno de menção. Foi mencionado o deck do Sam Black, uma interação que é bastante all-in, mas também bastante explosiva no deck do Sam Black, Death Shadow com Temur Battle Rage, que fazia com que ele tivesse possibilidade de ataques letais com Death Shadow no início do jogo, de uma certa forma. Pensando que o jogador de Modern, nos primeiros turnos, pode se dar até 9 de dano só com as suas lands. E também o dano que você pode se dar jogando Capturar Pensamento, Thoughtseize. É muito fácil você ter um Death Shadow grande no início do jogo. E se você tiver um ataque não contestado, o Temur Battle Rage, ele é capaz de fazer o seu Death Shadow ter Double Strike como uma instant no primeiro, e que pode ser tanto pelo seu life total ser baixo, mas também o life total do seu oponente ser baixo, devido às Fatlands e às duais de Ravnica. Esse combo que parece muito frágil e muito all-in, mas é capaz de dar dano igual ou maior ao número de pontos de vida do seu oponente em um ataque. Mas fora isso, também não tem mais nada que chame a atenção. Esse deck mesmo também é uma resposta àquele ambiente mid-range que a gente tinha citado na semana passada, né? Tipo, às vezes o cara tá tentando desenvolver o board ainda, fazendo terreno virado, tipo, se tapando para fazer alguma coisa, e o cara já tá com esse combo do Death Shadow com o Temu Battle Rage, né? E Become Immense. Então foi isso que a gente tinha para falar sobre Modern. Seguindo, a gente tem um contato do ouvinte, que na verdade é um amigo nosso, o Juliano Genari, que é jogador de Magic lá do Rio de Janeiro. E na nossa conversa sobre Magic Online Championship Series, ele chamou atenção para o fato de que o Mox pode ser mais democrático no sentido de que é fácil você chegar ao torneio, mas ganhar um Mox ou chegar ao Pro Tour através do Mox não necessariamente é hoje mais fácil do que era antes ou simplesmente fácil num nível absoluto. Principalmente porque a Wizards, da maneira que ela conta os pontos, os jogadores que são Platinum no Pro Tour acabam tendo vaga para todo o torneio trimestral do Mox, o que faz com que o nível de competição desses torneios seja altíssimo e dificílimo para você sair com a vaga. Obrigado pelo comentário, e quem quiser fazer mais comentários e mandar perguntas, dúvidas, correções e retorno sobre o que está achando dos episódios, Jaqueline, como que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente? Para entrar em contato, você pode deixar o comentário tanto no na página do SoundCloud quanto no post que a gente tem na nossa página, www.manafix.net, ou mandar um e-mail para contato@manafix.net, ou você dá a sua opinião no Facebook. Tudo que a gente posta na página, a gente compartilha no Facebook, e daí você pode deixar seu comentário na nossa página do Face também. Maravilha. Vamos olhar para o futuro agora. Nesse próximo fim de semana, a gente vai ter fim de semana de Standard. A gente não se aprofundou muito no Standard e não vai fazer isso ainda nesse episódio, mas a gente vai ter Minneapolis e Manchester com Grand Prix no formato Standard. O que a gente pode esperar do Standard nesse próximo fim de semana? Fadinha, Four Color Rights ainda é a boa do Standard? Eu imagino que sim. Eu ainda não vi nenhum os decks se adaptando bem o suficiente para jogar contra ele. Estão aparecendo decks novos como Bent Humans e o Mono White Humans, que está aumentando mais de popularidade do que ele era antes, porque eles são bons contra o Four Color Company. Mas ainda assim, são apenas esses dois decks e mais nenhum deck que tenha aparecido que seja especificamente bom contra o Four Color Company. Pensando nos decks de controle, algum deles tende a fazer bons resultados no ambiente do jeito que ele está? Eu acho difícil, quer dizer, é possível, mas eu acho difícil porque é muito difícil atacar o Four Color Company e o GW Tokens, que são os dois decks mais populares do formato ao mesmo tempo para um control, porque as threats que eles apresentam são muito diferentes. E pensando no GW, ele tem talvez algumas das ameaças mais fortes e difíceis de lidar do formato. Sim, eu imagino que se fosse só um desses dois, seria bem simples montar um control que fosse bom contra um deles, mas eu acho bem difícil montar um que seja bom contra os dois. No mall eu tenho jogado de Grixis e contra o Rides eu tenho ido melhor do que contra o GW Tokens. É bem difícil ganhar do GW Tokens. Sim, o match contra o Rides parece bem melhor. Os sweepers e os counters contra o Tokens não são suficientes. Tipo, você não dá tempo suficiente para você matar tudo que você precisa. Então na semana que vem, provavelmente a gente volta a falar do metagame de Standard e dos resultados dos torneios. E uma outra coisa que a gente vai falar com certeza na semana que vem é sobre os brasileiros que estão indo para o Pro Tour Eldritch Moon em Sydney. Hoje a gente não sabe ainda quem são, mas nesse fim de semana vão ter 4 vagas em disputa no Regional PTQ em São Paulo. O formato é selado com Top 8 Draft. Para levar essa vaga, pessoa vai ter que ter um entendimento desses dois formatos que, apesar da mesma pool de cartas, os tipos de deck que você pode esperar montar e as interações que você consegue garantir ou, no mínimo, se posicionar para ter no seu deck são muito diferentes. O que vocês esperam desse formato? Do que eu joguei de selado, dá para ver que, se a sua pool permitir, o melhor arquétipo me parece um GW Humans, que ele é a temática dessa combinação de cores. Só que, normalmente, os mirrors de GW, eles são muito board style. E, assim, eu, se eu fosse apostar num arquétipo que fosse ganhar, seria um GW com algum alt ou splash para você quebrar esse mirror de board style. A experiência que eu tenho nesse formato de jogando drafts e alguns torneios selados é que realmente o melhor arquétipo é o GW Humans, seguido um tanto de perto pelos RG Werewolves e BR Vampires. Sim, eu não joguei tantos drafts quanto eu gostaria, mas eu achei muito legal essa edição, que duas pessoas draftando a mesma cor não necessariamente estão procurando as mesmas cartas, dependendo da outra cor. Não sei se o Fadinha concorda comigo. Dá pra ter, tipo, o deck azul, tipo azul, ele tem uma combinação de azul e vermelho, spells. Daí tem a combinação azul e preto, zumbis, ou a combinação azul e branco, fly. Então não necessariamente você fica um cortando o outro, não necessariamente. Então eu achei bem legal, bem aberto esse field do draft. É exatamente isso. Existem muitos decks diferentes no formato e eles não pegam cartas muito um dos outros. Então realmente é bem possível todo mundo na mesa draftar decks diferentes. E nesse tipo de formato, você não necessariamente, na sua escolha, você não necessariamente está cortando a cor da pessoa do seu lado, mas pode estar cortando o arquétipo. Você corta um humano, corta um zumbi, corta um spell que tem a interação X, mas não necessariamente pensando em tirar essa carta de um deck de uma cor específica, mas sim de um arquétipo. Às vezes você corta pegando uma carta que está na cor que você vai jogar, mas que não é a carta que tem sinergia com o arquétipo que você vai usar. Esse tipo de formato de limited é muito interessante. Fala, Nicolau. Não, eu ia justamente comentar que esse formato, de duas coisas que me chamam atenção, pelo menos no draft, o selado eu ainda não tenho uma imagem muito formada dele, não. É que ele é muito tempo oriented e a sinergia é muito importante. Então, as pick orders flutuam muito de acordo com o que você está draftando. Por isso que não tem tanto overlap assim dentro das cores. Existem cartas que vão para um arquétipo, existem cartas que vão para outro arquétipo. Então, Fadinha, você vai jogar esse RPTQ, né? Sei lá. Sim. Quais são as suas expectativas aí? É que eu não quero dizer, eu tenho uma visão muito ruim desse formato. Eu acho que o formato é muito ruim, então eu não quero sair falando isso para assustar as pessoas. Você pode falar assim, o formato é muito ruim, por favor, não vão ao RPTQ e deixa eu ganhar minha vaga em paz. Porque o formato é muito tempo oriente e muito baseado em sinergia, esses três decks que eu falei que são os três melhores, quando você consegue uma versão boa deles, ele é extremamente muito melhor do que os outros. Então, o que acontece? Não tem muito espaço para você outplayar o seu oponente jogando com um deck pior do que o dele se ele tiver com um desses três decks, entende? Entendi. Eu tinha pensado isso mais do draft, porque como é mais difícil você ver o que está aberto e o que está fechado... No selado, a chance de uma pessoa abrir uma pool absurda que contenha um desses decks é menor do que a chance de você draftar um desses decks, mas, com certeza, dado o tamanho do sample size do torneio, algumas pessoas com certeza vão abrir um desses. Entende? Alguns desses. E essas pessoas vão ser quase imbatíveis. Ou seja, o Fadinho já está dando uma desculpa para caso ele não consiga uma das quatro vagas. Confiança 10 sobre 10. É bom ele não ganhar a vaga no RPTQ que a gente pode ganhar no GP, né, Fadinho? Não é o mesmo torneio, não é o mesmo pro tour, não. Ah, então beleza, tu pode ganhar no RPTQ. E mesmo se fosse, até onde eu sei, você não está impedido de entrar no GP, dado que você já tem a vaga no Pro Tour, então... Verdade. Mas aí eu jogo com menos garra, né, Nicolau? Aham, tá. É uma estratégia vencedora. Você desperdiça todas as suas oportunidades para chegar na última oportunidade com mais garra. É exatamente assim que o sucesso é feito. E é isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do Mana Fix Podcast. Obrigado a você por ter ouvido até o final. Obrigado ao Jaqueline Alfadinha, como sempre, e ao juiz Nicolau, que esteve conosco nessa semana. Valeu pela participação. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Nicolau, se as pessoas quiserem entrar em contato com você depois de terem ouvido o podcast, existe alguma maneira deles te encontrarem na internet? Existe uma maneira de me encontrar na internet. Especialmente se tiverem curiosidade sobre o programa de juízes, se alguém tiver dúvida como é que faz para virar juiz, ou qualquer dúvida de regra, alguma coisa sobre juízes, podem me encontrar no meu e-mail, que é nicoam95@gmail.com, ou então pode me procurar no Facebook também, Nicolau Maldonado, que é só falar comigo, que eu vou responder. Vocês também podem me encontrar Tomás no Twitter, @o_Tomás, onde eu falo de várias coisas aleatórias. E se você quiser falar sobre games, @TomásGamesBR. Além disso, tem os canais normais do Manafix que eu já disse anteriormente, né? No Facebook, no site direto, você pode mandar sua mensagem no e-mail contato@manafix. Se for uma pergunta direcionada a alguém especificamente, a gente redireciona pelo e-mail também. Fantástico. Então, entre em contato conosco e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado por assistirem. Até mais, galera.